Sara, tá pedindo, recebendo Sara, vai conduzindo tudo Sara, recebendo Orejuela, círculo central do campo, volta a bola um pouco mais atrás, que lindo corte, que linda finta faz o Léo, migra da meia esquerda, pelo setor da ponta esquerda, toca pro Reinaldo, abrindo o comando, pro Sara, invadiu, bico esquerdo Sara, bateu pela canhota, Sara, gol! Gol do São Paulo, Gabriel Sara! Numa linda jogada, 4 minutos de etapa inicial. Trabalhou bonito, infiltrou, recebeu, bico esquerdo era dentro, bateu cruzado, a bola caprichosamente, beijou o poste esquerdo, baixo, foi morrer no fundo da rede. 4 minutos do primeiro tempo. 1 para o São Paulo, Gabriel Sara, 0 para o Internacional, Taigor. Jogada pelo lado esquerdo, né? Foi o Reinaldo quem recebeu essa bola e achou um belo passe para o Gabriel Sara, que com o domínio já tirou o Bruno Mendes da marcação. Invadiu a área e de perna esquerda encontrou um belo chute cruzado rasteiro no canto do Marcelo Lomba. A bola ainda explodiu na trave esquerda antes de encher a rede. O São Paulo abre o placar muito cedo aqui no Morumbi. O Inter pediu para perder. Logo, o São Paulo atendeu o Ribeiro e vai abrindo 1 a 0 no Morumbi. É, exatamente isso. O Inter iniciou o jogo pedindo para perder. E se colocou para o jogo para perder. Portanto, o que acontece em menos de 5 minutos, Sinote, é exatamente o que o Inter queria. O Inter tomou um gol fácil. São Paulo fez o gol de forma muito fácil. Começou com o Léo Pelé lá atrás, uma bela metida de bola. O Reinaldo meteu um 3 dedos. E aí o Sara entrou. E parece que sem marcação, o Lindoso a 10 por hora. O Sara entrou, bateu cruzado. 1 a 0 São Paulo, Paulinho. Segundo gol do Gabriel Sara no Campeonato Brasileiro. O Inter sofrendo gol 31. O Inter que é sexto colocado e no momento 41 pontos na tabela. Mas amanhã pode perder uma posição para o Corinthians. O Coringão joga em casa nesta segunda-feira contra a Chapecoense.